Azul 4089, após o pouso do aeronave da Força Aérea, autorizado a alinhar e manter. Mantenha espera sobre a rotatória 1500 pés. Ajuste 1012. Juliette Sertão. Salvador, 366, Índia Serra, Baixada e Travada. 356, continua aproximação, aguarde pista livre. 66, aguardando. Bomba 07, no solo, alto 3, divide pela direita, chame solo frequência 1219. Passar do topo da 17, Alfa Tango Tango. Tango Tango, autorizado pouso da pista 17, vento no 10 graus com 3 nós, que é legal no 012. Alfa Tango Tango, no pouso 17. 4089, autorizado ali a decolar a pista 10, vento 10 graus com 3 nós. Por que a frequência que a cena está modulada? Pono no 8 decimal meia, princípio, azul, 4089. Duas últimas aeronaves estavam aí aproximando para ponto, portanto, 8,6. Ciente, ciente, vou informar para a técnica. Livre decolagem. 4089. Fora, 360 pela esquerda e após completa para aproximação atrás do Airbus da TAM, Alfa Tango Tango. Não, o Alfa Tango Tango. 360 pela esquerda para evitar pouso simultâneo com o Airbus da TAM. Alfa Tango Tango. TAM 3566, autorizado o pouso, 190 graus, 13 nós. Tango, complete após nacional da 17. Nacional da 17? Exato. Tango da TAM. Atenção, para 3 ligas. Botei espera, direto em ratão. Afirmativo, chame controle, frequência 19.35, decolado ao 15. Gente. Alfa Tango Tango, cheque de pouso, livre de pouso, pista 17, vento 10 graus, como 3 nós. Alfa Tango Tango, livre com 17. Dando 1800, Natal. Confere, vigilância. 3566, no solo, no 7, livre pista pela direita, chame solo frequência 12219. Livre pela direita, chame solo 219, da 13, 566. Serra Tango, autorizado aproximação da 17, chame 3 milhas da final. Serra Tango, confirme a frequência que está modulando. Com 66, ataque autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 3566. Pois não? É, possibilidade de voo pro Adael, de Delta presente? 489 autorizado, Adael. Muito grato. Ah, Salvador, boa tarde. Voo 9322, passando 20 para 170. Quem é 1328? Afirmo. Que identifique a descida para o 050. Descendo 050, 322. Alfa Tango Tango, no solo alto, 18, livre pista, via Taxway Lima, Mike, reporte na Quebec para cruzamento da pista no 7. 330, via Peso Luna 9, subida Momo, transição frote, curva à esquerda após a decolagem cabeceira, 10, 5426, o código 1935 é o controle. Empresado, Fortaleza 330, via Peso Luna 19, decola 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição frote, 5426 no transponder, 1935 o controle, 1721. Correto, chama para congestionamento. Não, congestionamento, 1721. Juliette Serra Tango, autorizado, pouso pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-4 nós, confirme como me recebe. Aproximação da Simbra, pairado, sem interferir na sua aproximação. Tá ok, pode manter a linha e me aguardar para você, pode 3, Alfa Tango Tango. Oi, Salvador, Gol 600, no ILS, boa tarde. Gol no 600, custa aproximação, checa de pouso. Baixa, baixou e travou, Gol 600. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, com 1-4 nós, que negar 1-0, 1-2. Livre pouso, 1-0, com 1012, 1600. E 12 pro 600. 1-0 no 2, gol no 600. 00. Direto Serra Tango, no solo 2-1. Confio empate. Serra Tango, ingresso no, na Taxway Papá, reporte ligando frequência. Alfa Tango Tango da visual com tráfego terminando o parqueamento 10. Até o passe 3 está autorizado, Alfa Tango Tango. Na grande nível de voo 390 via Pêsulo 10. A subida será Puca, transição de par, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceiro no 0. 5427 é o código, 1935 é o controle. Autorizado. Correto, chama para pushback acionamento. Azul 4089, chame Recife, ano 251. 251, azul 4089. Uno 600, no solo aos 22, de pista pela direita, chame solo frequência 1219. 600 na escuta da torre? Agora sim, tá na escuta, 600. Vou no 600, no solo aos 22, ligue pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. 219, 600. Ouviu como recebe, Gol? É, 5x5 aqui, a gente ainda tava na corrida desacelerando, 600. Vai chamar agora, obrigado. Sente. Um 600, boa tarde, zona escuta. 600, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 600. Meia 315, vou com a proa 130 para interceptar o localizador. Proa 130 para interceptar o localizador, meia 315. Solo Salvador, Gol no 394. Com 394, pronto para a Copa Galeão? Pronto, cópia. Também para cima. Localizado Galeão, nível de voo 360, via peso 10. A subida será da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5460 é o código, 1935 é o controle. Do Galeão no nível 360, você vai fazer o 1-0, subida da El, 30 e 30, tira com você na direita, o transforme 5460 e o controle 1935, para o gol no 394. Correto, chama para pushback estacionamento. Para o estacionamento, 394. Vamos dar com 1806. 1806, um minutinho, cópia. Mais um. Um 806, copia. Prossiga, senhora. Autorizado Aracaju, 230, via Golf 677. Subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5430 é o código, 1935 é o controle. Ok, autorizado 230 para Aracaju, Golf 677. Decola da 10 com curva à esquerda na Pucca, transição Aracaju. 5430 transponder, 1935 é o controle, o gol 806. Correto, senhor, para posicionar. Paulo, bom dia. É o SAM 3805. Estou com a informação ali, uma transação de tráfego 20 meses. Aguarde 3805, cópia. Não, não é que você tem. Para regresso, senhor, Fazenda Baixa. Que Romeu prossegue em destino ao rotatório aguardando transferência junto à torre. A cúpula da rotatória aguardando autorização. Mike direcional. Voo 924, estabilizado, localizador com o Q924, chamando a torre agora, 18,6, apenas helicóptero próximo a Simbra, baixa altitude, já em deslocamento para o aeroporto. 924, 18,6, ponte. Mike Villette, chamando a torre agora, 18,6, tem bom pulso. 18,6, abraço, Neto. Abraço. Check 3, pulso. 924. Correu, papapá, Mike Villette, Romeu. Mike Villette, Romeu, prossiga. Tá na visual com o campo, senhor. Se aproximando pelo setor noroeste. Se autorizado o andar da pata, sem interferência com a final da Mozera, no Nicolau 7. 35 controle, TAN 3805, posição 11, TAN 3805. Correto, chão para posicionamento. Demora, TAN 3805. Com pouso da aeronave vindo da sinal da 1-0, autorizado diretamente na bata, reporte no solo controlado. Sem interferência com a sinal da 1-0, o Mike Zete Romeu reportará na curta sinal da bata. Meia. Então, Salvador, para Passando, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossiga. Na sua rotatória, ele está com o campo, no 7. Vitorino Juliette, com essa aproximação, reporte a 2 milhas da final do ano 7. Vitorino, tem contato? Mantenha o eixo da final do ano 7. Vou passar na final do 7, Juliette. 924, final normal, trem baixo, retravado. Voo no 924, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 1-0-0 graus com 1-2 nós, quer negar 1-0, 1-2. Voo 924, liga o pouso pista 1-0. Xeneme 1-4-1, controle de Salvador, acione a identificação dessa via chegada a Bonf. Para 4.000 pés, o QNH 1-0, 1-2. Juliette Romeu, faça um 360 pela esquerda. Juliette Romeu vai fazer um voo parado já, né? Autoriza? Voo parado, sem interferir com o final do zero? Ciente, ciente. Pouco pairado. Atenção para o tráfego à sua esquerda. O Robson 44 não vai interferir com o seu pouso. 924. Final no 7, Vitor e Tango Vitor e Juliette, autorizado pouso pista no 7, vento no 00 grosso com 1-2 nós. Autorizado pouso no 7, olha. Zulu Hotel Romeu para Guanambi, confirme a ideal de saída, a radial ideal de saída, por favor. 319, igual 924. 276, ciente. Pronto, cópia. 5240, ciente da Lima. Boa tarde, trip 5240, acione identificação, autorizado pelo DITOC. Prossiga na chegada a Manque, NH 1012, desça para 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, Road Top, o 5240. 924 para Silvia Alfa, reporte antes da Juliette. Se ajuste para pouso atrás do arbois da Oceané. Cara, eu tô arremetendo com curva aí e à esquerda, porque não tem condições disso acontecer. Eu tô pra cruzar pra pouso. Ingresso na perna do vento, aguarde pra girar a base. Afirmativo, só me confirme, por favor, o nível é o 085 ou 105? 085, sem problemas, então. Vou modificar aqui, 085. Está autorizado. O senhor poderia confirmar o tipo do equipamento? Perna gira base pro Vitor Índia Juliette. Mantenha a perna do vento, Vitor Índia Juliette, aguarde para girar base. Mantenha do vento, aguarde para girar base, Juliette. Avisado, estando que está a zero. A parte de alfa, ponto de espera, chame torre 186754. Alô, LMA, vai trazendo o portão 4 para o público de trânsito. Aguarde. Sulu, hotel Romeu. Vitor Índia Juliette, subo para 1.000 pés. Subindo para 1.000, Juliette. Você é a 6315, no solo 35, me pede pela direita, chame o solo, frequência 1219. Vocês já tiraram a base, senhor? Vitor Índia Juliette. Salvatango, Vitor e Juliette, autorizado girar base, reporte na final da 1-7. Girar base, reporte na final da 1-7. 328, autorizado pulso pistão 0, vento 1-0 graus com 1-2 nós, que é legal no 0-1-2. Pulso pistão, 1-0 com 328. Finish táxi. Finalizado, chamará. Tá no 7, o posição. Gol no 806. Paulo, tem uma previsão para o web 6721 no botão 4. 6721 aguardando apenas mais um minuto. Guardando, obrigado, 6721. Paulo Salvador, acionar 63. Ou Chanel 63, eu não sei que o Prossiga V Alfa vai manter posição antes da Juliette. Alfa, Mantena. Vitor e Juliette, autorizado, o seu pouso na pistão no 7, vento 120 graus, com 13 nós. Autorizado, pouso no 7, definitivamente, eu vi que foi. Via para 2.000 pés, autorizado, final, INS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Sente, descendo 2.000, via, autorizado INS, X-Ray, zero no localizador, trip 5240. Chanemé 141, deixa eu ver para 2.000 pés. Via para 2.000, é 141. Solo Salvador, voo 600, informação mais que boa tarde. Boa tarde, no 600, pronto para Copa Natal? Pronto, 600. Autorizado Natal, nível de voo 370, via Pezulo 10. A subida será Pulca Transição Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem. 5457 é o código, 1935 é o controle. Autorizou nível 370, Pulca Zipar, curva à esquerda decolando a 10, via Pezulo 10. 5457 transpondo, 1935 é o controle. Está correto no 600, chama para pushback acionamento. Camará, 600, boa tarde, vamos 328, livrando. 1-1 na posição. 3805, puxa acionando 11, chama para início de táxi. Camará, 3805. Paulo, boa tarde, 1328, lembrando. 328, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, 28. Pesado táxi, reporte para ingresso no 7. Papa Tango, Vitor e Juliette no Salos 38. Confirme pátio. Sente, recordando frequência a Vitor e Juliette. Decolar 239, chame controle de frequência 119.35. Aproximação para pouso, redução, cheque o trem, torre 1186. Torre 186, graças. Chame lá para prosseguir. Solo Web 6721 com 179 a bordo, 3 horas e 55, alternando Salvador para o táxi. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186721. Gente, táxi via Indy Alpha, ponto de espera 186, confirme 186 ou 1895? 186. Obrigado, 6721, bom trabalho, Sanito. Passando a posição número 5, Gol 1806. Confirme, por favor. O Gol 1806, através da posição número 5. Tá ok, pode, vai seguir o Webjet à frente via Pátio de Alfa. Ponto de espera, chame 286. Pátio de Alfa, 262. Ingresso Juliette, portão 7. 40, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 12 lados, ajuste no 09. Ciente, tá baixado, travado, livre pouso, 5240. Poderia confirmar o ajuste pro trip? Ajuste 10, 11. Grato, 1011. Oi, Salvador, boa tarde, web 6721, ponto 010, pronto. Webjet 6721, após a passagem do tráfego da Trip ATR na final, ali mantém-se no zero. Após a passagem da aeronave da Trip, ali mantém-se no zero, 6721. Oceano 41, está autorizado a aproximação em LS. Confie, por favor. Está muito baixa a transmissão, poderia repetir? Com certeza, senhorita. Está 3805, 3,50, Galeão, 1,66 a bordo. Aguarde alguns instantes para iniciar o táxi. Como recebe agora, 3805? Agora está bem melhor. 1.300 pés. O da direita, por sinal, não está falando comigo ainda, vamos aguardar. Mas muito provavelmente ele está abaixo de 12 mil. Reitero, não vai interferir com a sua aproximação. Ah, positivo, tudo bem. Só que o tráfego não está em contato rádio com esse controle ainda, mas eu acredito que seja um helicóptero da Manati. Eu vou confirmar em breve. E também é do conhecimento dos tráfegos que voam no espaço aéreo controlado.